Gravando pra vocês, a gente tá com pizza, vinho, chocolate, estamos bem animados, como vocês podem ver, mas não é por causa do vinho, é porque a gente tá animado mesmo. Mentira, é por causa do vinho, sim. E aí, nós estamos aqui gravando pra vocês, então a gente tem bastante coisa hoje, tem trailer de filme que vai pro Oscar, tem trailer da série da Ellen Page, tem notícia, tem causos, e a Duda vai fazer um teste gay comigo hoje, que eu tenho certeza que eu não vou passar. É, um teste de gírias, vamos ver se ele tá por dentro aí das gírias. Cara, eu vou passar muita vergonha com isso, eu não sei nenhuma, mas sei lá. Então ouve aí até o final que vocês vão descobrir se eu passei ou não no teste, beleza? É, beleza, é isso aí, roda a vinheta. Roda a vinheta. A gente vai começar falando da série da Ellen Page que chama Gaycation. Não, eu faço curso de inglês e falo Gaycation, cara. Minha pessoa me matar se eu escutar esse negócio. Eu não vi o trailer de verdade, então a Duda viu, ela sabe mais do que eu, então ela vai falar pra vocês sobre o que é, sobre o que fala. Então, eu não prestei muita atenção, na verdade, no Beleza. Trailer. Mas eu acho que é a Ellen Page rodou aí com o melhor amigo dela, que eu entendi que ele é gay também. E ela rodou por vários países e elas foram os dois foram conhecendo as comunidades LGBT, LGBTQ, segundo a legenda ali, que eu não sei de onde é. Vai, silêncio, ela corre pra lá. E daí tem Brasil, tem um trecho lá dela conversando com o policial, um teaser aí que rodou pela internet já. E agora esse é o trailer oficial, tá na nossa página, que eu compartilhei lá hoje. Então tem Brasil, tem Jamaica, Japão, Estados Unidos também. E ela vai conversando, vai trocando uma ideia assim com o pessoal. É, parece ser interessante, é uma nova série. É, então quem acompanha a gente, quem acompanha a página no Facebook, já tinha visto ela conversando com o policial, que eu já tinha compartilhado, mas aí hoje a gente tá gravando, tem que lembrar pra galera, hoje é dia 27, uma quarta-feira. Então quem acompanha a série, quem acompanha a página também viu hoje. E lembrou muito uma reportagem que um ator fez também, que ele foi por vários lugares do mundo. Ele inclusive chegou a falar com o Bolsonaro, a gente até postou na página também, depois a gente linka junto, tudo junto. E vamos ver o que vai dar, né? Mas a Ellen Page aí tá representando bem, e depois que ela se assumiu, ela abraçou a causa. Abraçou bem a causa, tá fazendo bastante coisas e se ela tá se envolvendo sério nisso, deve ser um projeto bem legal. É. Mas tá tudo aqui no link, quem quiser pode ver na página também, tá tudo lá o trailer e conforme for saindo a gente vai postando assim que possível. Certo? Certo. Vamos pra próxima então. É isso aí, próximo. Cause you make me feel like Ah, o Oscar acontece dia 28 de fevereiro, que é domingo. Tem várias premiações antes, eu não sei o que vai rolar. Mas tem dois filmes que são, assim, da... Deixa eu falar. Que são da... Estou perdendo a palavra, caralho. Ah... Mas tem dois filmes que são do nosso interesse, são da... A temática! Isso, obrigado, tá bom. É, não era isso. Era isso. Era? Era. Mas tem dois filmes que são da temática LGBT, que é o Carol e a Garota Dinamarquesa. A Garota Dinamarquesa é com o mesmo ator que fez A Teoria de Tudo, ano passado, ele levou o Oscar. Ele tá indicado também esse ano de novo ao Oscar, mas eu acho que não vai ganhar, acho que vai dar o DiCaprio, finalmente. É, eu acho que já tá na hora. Eu tô torcendo pelo DiCaprio, apesar do filme Garotinho Marquês parecer ser legal tudo, mas eu acho que o DiCaprio tá merecendo, tem um bom tempo. E todo mundo que viu o filme, todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas que viram o filme disseram que o cara tá bem, que eu esqueci o nome dele, é Edward, alguma coisa. É, sei lá. Não faço ideia. Que ele tá bem. Só que quem segura o filme mesmo é a menina que faz a esposa dele no começo do filme. E ela tá segurando o filme bem pra caramba e tá bem cotada pra ganhar um Oscar de atriz coadjuvante. E o Carol é com a Kate Blanchett e a Rooney Mara. E é a história de uma mulher dos anos 50. Ah, eu vou ler a sinopse pra vocês, fica mais fácil, aí vocês podem ver o trailer também que vai estar linkado aqui. Em plenos anos 50, Carol pede divórcio de Harry, pois ela não o ama. Pois ela foi levada a esse casamento pelas condições sociais da época. Era o que esperavam dela e por causa da boa condição financeira do marido. Ela conhece Therese em uma loja de brinquedos quando vai comprar uma boneca para a filha. O interesse recíproco surge naquele instante. Elas se apaixonam, embora ela tente resistir ao que sente. Ela torna-se cada vez mais próxima. Quando Harry descobre, ameaça tirar definitivamente a guarda da filha do casal, mas Carol não desiste. Não consegue resistir ao amor que sente por Therese, com quem vive um intenso romance. Tem o trailer aqui. A gente procurou o trailer, um trailer com fala, mas não tem. Deve ter sido uma opção do diretor ou da produtora, sei lá. Então o trailer são todas as imagens do filme, tem uma música de fundo. É muito bonito o trailer, mas não tem fala. Então dá pra ver sem problema, mesmo sem legenda. E aí a gente vai esperar, né? Ele recebeu 5 indicações ao Oscar, melhor atriz pra Kate Blanchett. Melhor atriz coadjuvante para Rooney Mara, melhor roteiro, melhor trilha sonora e melhor figurino. Hoje a gente tinha tido melhor filme. Não, melhor filme não. Melhor dinamarquês que foi o melhor filme também? Não, também, eu acho. Não? Não. Só ator e atriz. Ah. É, Garota Dinamarquesa a gente já esperava, né? Que surgisse, porque já é meio antiguinho já, né? É, desde o ano passado que ele vem com esse hype, mas eu achei que ele ia ser indicado a... Não, aqui não tá nem na indicação dele mesmo. Mas ele meio que perdeu um pouco o pique dele. Tá? Sim, quando ele saiu, saiu um hype alto pra caramba e aí depois caiu. Sim. O que aconteceu? Publicidade, talvez. Eu vi que umas pessoas reclamaram que escolheram ele pra fazer o papel principal e não o transexual de verdade. Sei lá, acho que é reclamar demais. Se escolhe um transexual de verdade, talvez não tivesse tanta divulgação. É. Não tivesse um orçamento tão grande, ia ser só mais um filme B. Não, acho que também porque falta, né? Tipo, profissionais. Atores transexuais não são fáceis de achar. Talvez sejam fáceis de achar, mas não sejam fáceis de escalar. É, não, pra um filme grande, pra uma mega produção dessa. Não, só a... Quem que encara, assim, tipo. O Jared Leto fez um que detonou, mas. É. Yeah. Mas não tem nenhum talento. Não. Tirando do Orange. É, tem do Orange e tem a Sense8 também. Ah, verdade. A Jamie Clayton. Ah, verdade. É, só Netflix pra salvar. Netflix. É, só Netflix, mas tipo, Netflix surgiu do nada, tá ligado? Netflix botando a cara no mundo. É. Então, tá. Bom, apesar de não ter fala, parece que vai ser bem aquele romancinho. Anos 50 mesmo, né? Não vai ter coisas muito explícitas, assim. Não, sei lá. Vai ser mais algo pra... Ser mais romance, né? É. Não vai ser um Gia. Ai, saudades, Gia. Verdade. Gia é tão bom. Vocês lésbicas que estão ouvindo, a gente sabe que vocês começaram a sentir com esses três. Azul é a cor mais quente? Eu não assisti ainda. Nossa, é explícito demais. Explícito demais? Uhum. Eu tô com a lembrança da Gia. Não, Gia não é nada perto de Azul. Jamais, a Gia já olhei pelada lá, que isso? É que você não viu a Adele. É mesmo? É mesmo. Então vamos assistir. Vamos. Ela qual que virou o Bond Girl? Uma das duas. Não tô sabendo. É, então tá bom. Uma das duas foi a última Bond Girl do filme do 007. Não gosto de 007. 007 é bom demais. Enfim. A gente vai assistir aí e depois, quem sabe, a gente faz outro post falando. É, quando sair os vencedores do Oscar, a gente faz um post pra vocês falando que rolou ou não. E tá aqui o trailer no post e aí vocês assistem. É isso aí. Bora. Semana o J.J. Smith, o filho do Smith, quantos anos ele tá? Uns 18 já, né? Nossa, mais? Sério? Jamais. Não. Que? 17 anos, olha, eu falei que era uns 18. Caramba! Mano, é porque ele parecia muito pequenininho nesse filme, aí você acha. Então, ele saiu, fez um ensaio da revista, cadê? Não, na Vogue. Verdade a Vogue convidou, não é? Convidou ele? Putz, agora me confundi. Teve alguma marca famosa que convidou ele pra desfilar e vão lançar roupas assim que são roupas independentes do gênero, transgênero. Não sei qual é a palavra que se usa pra isso. Aí ele vai desfilar com essas roupas que servem tanto pra homem quanto pra mulher. Chama unissex. Não, unissex é pra gente, cabeleireiro unissex, mas tipo, no mundo da moda é tudo diferente, né? Tem um nome exclusivo. Ah, mas parece um kilt. Eu usaria um kilt de boaça, só que eu usaria sem cueca. Ele, na verdade, ele tem essa característica, né? Ele usa as roupas assim por si próprio. Agora ele foi convidado a, tipo, estampar uma... Aqui tá falando que é a Vogue da Coreia. Como que chama? Estampar uma... campanha? Isso! Uma campanha. Olha, gente, pra... O Ministério da Rádio Bell afirma, não grave bebendo vinho, porque... Ah, claro, porque a gente não é assim sóbrio, não. Imagina. A gente lembra de todas as palavras. Então, o professor Pasquale, praticamente. Ouçam bebendo vinho, mas não gravem bebendo vinho. Então aqui tem... Ah, você já deve ter visto. Bom, o Brian achou estranho, mas eu achei interessante. Eu achei ele bonitinho, assim. Não, mas... Eu acho. Eu não acho nem o Will bonito. Não, não acho. A mãe dele é coisa horrorosa. Não é bonito assim de sentir atração? Ele com essas roupas? Ah, sim, a campanha se achou bonitinho? O jeito que ele se veste. Ah, não, o jeito que ele se veste não vai, não. Também. Eu não acho legal. Então, lá, tem aqui no link. Tá tudo no link, gente. Tudo que a gente falar aqui vai estar linkado no post. Aí tem uma flor, tá com uma florzinha, unha pintada de azul. E é isso aí, ele tá estrelando a campanha e sei lá. Aqui na matéria que a gente tá lendo, já tá aqui na brincada, mas é da Super Pride, falou que ele foi de vestido branco pro baile da escola. Eu não tinha visto isso, viu? Eu não vi isso aí também. Também não viu? Vamos procurar fotos? Porque eu não vi. A irmã dele é meio assim também, não é? A irmã dele é um homem, né? É um homem? A irmã dele parece mais homem que é a J-Lo. É um irmão. É um irmão. Não, é uma irmã, mas ela é assim também. Ela se parece só um menininho, quando ela tiver... Aparece a filha da Jolie. Então, mas o que eu tenho tipo, na minha memória é que a irmã sempre foi assim. E ele meio que entrou na onda. Ah, porque é? Antes ele se vestia como um menino normal. Menino normal é melhor falar com o mundo. Não. Ele se vestia com roupas masculinas. Então aí tá aí a campanha do J.J. Smith. A gente vai procurar fotos dele vestido. Se alguém souber, põe nos comentários aí pra gente, que a gente não tá conseguindo achar. Não. Vamos pra próxima. Próxima. Como muito se sabe, tem uma restrição para gays fazerem a doação de sangue. E são considerados de grupos de risco. Eis que uma pessoa mandou uma pergunta pro Drauzio Varella e ele deu um depoimento sobre isso. E eu acho que é bastante interessante de de assistir, principalmente as pessoas que dão uma credibilidade pro Drauzio Varela, né? Porque, querendo ou não, ele tem uma voz ativa aí, pra, sei lá, pros pais assistirem principalmente, entenderem que não é bem assim que funciona. É, tem uma credibilidade muito grande. Muito grande. Esse é o compasso ideal. Eu não assisti nenhum, mas eu sei que você faz. O selo Drauzio Varela de... Selo Drauzio Varela de Medicina. O Ministério Drauzio Varela da Saúde. Tem quase um Ministério da Saúde. Tem quase um Ministério da Saúde. É, não, porque se o Drauzio Varela diz... O Drauzio Varela é o médico, é o farmacêutico do bairro. Isso, exatamente. Ele receitou batata. É. Mas ele é um senhor bem legal. Ele já fez vários vídeos falando sobre o sobre gays e tal. E dessa vez ele fez um vídeo e a gente viu agora na página do Jean Williams. Foi teve uma petição da Defensoria Pública da União e a Defensoria do Estado da Bahia pedindo para o Ministério da Saúde acabar com a restrição que impede que os homossexuais doem sangue. Quando eu fui doar sangue, a moça que me atendeu, ela não fez nenhuma pergunta sobre a minha orientação sexual. Ela só perguntou sobre o número de parceiros que eu tive durante o ano. E ela talvez disse... que ela não precisou. E ela disse que... E ela disse que o número máximo são 3 parceiros. Então, antes da doação de sangue. Então, parceiros, parceira. Ela disse parceiro. Parceiros, porque. Né? Ela foi sutil. Ela foi sutil. Obrigado. E aí, faz quanto tempo você não dá uma trepada? Foi bem sutil. Foi bastante sutil. Ela perguntou como foi a última vez que eu fiz sexo, ela teve que chamar o psicólogo, porque rolou um. Bateu uma bad forte ali, viu? Eu doei sangue, suor e lágrimas aquele dia. Principalmente lágrimas. Então é isso. Então tá ali também no post. Assistam o vídeo do Drauzio Varela. A gente pensou em colocar aqui agora, mas é muito longo. Vai ficar por cima, vai ficar um áudio bem bosta. Então assistam aí, vale muito a pena. Certo? Certo. Bora. Enfim, estamos em janeiro. E o que tem em janeiro? Volta às aulas, IPTU, IPVA, verdade. E Big Brother. Ou seja, nada de bom. Nada. Nada de bom. E véspera de carnaval. E véspera de carnaval. Globeleza. Tem Globeleza ainda? Tem Globeleza. Mas ela mostra a pepeca? Não mostra. Olha, agora é uma bosta. É uma bosta. Você aí, jovem. Você que é jovem. Você que é jovem, você que é adolescente, está ouvindo a Rádio Bel? Você não sabe o inferno que era a TV nos anos 90. A Globeleza aparecia com a pepeca peluda, 3 horas da tarde sambando, cara. Do nada. Mas era do nada. Você tava vendo... O que passava muito? Lagoa Azul. Passava a Lagoa Azul, cortava a pepeca do Globeleza pulando na sua cara. E a Xuxa fazendo o programa com aquele biquíni asa delta. Ah, sim, cavado. Cavadíssimo. Cavadaço. Mas a Xuxa não era a Claudio Rano, porque era bizarra. Não, é, mas foda-se, era pepeca zebra. É, anos 90, por aí, não. Procura aí que você vai ver que era por isso triste. Que tem um monte de sapatão lá mesmo com essa idade, 20 e poucos. Eu fico com dó dos fiados daquela época, porque, porra. Porque traumatizado. Tá, né, verdade? Olha, domingo legal, 2 horas da tarde, tinha o peito pulando nada na banheira. Olha, bons tempos. Agora não tem mais. O que tem 2 horas da tarde? Esquenta! Esquenta! O que fizeram com a televisão do Brasil, cara? O que fizeram? Alguém põe o peito pra fora 2 horas da tarde, pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos voltar a falar do Big Brother. Estamos no Big Brother... Big Brother 16? Brasil. 16. 16? É. Ah, que triste. E tem uma pessoa aí... Eu vi hoje um negócio assim, namore com uma pessoa que não desista de você, assim como a Globo não desiste do BBB. Já estamos no 16! Mano, teve 2 Big Brothers. 2 teve? Big Brothers no mesmo ano, cara. Ué, mas eu tinha pensado, tipo, nossa, começou em 2000. Começou em 2001. Por isso teve um ano, teve 2 Big Brothers. Que bosta. Sim, que bosta. E o primeiro Big Brother era o Pedro Bial e a Marisa Hort apresentando. Uhum. E tinha um cachorro na casa. É! Olha só, toda coisa se perdendo no caminho. Olha, os jovens não sabem. Os jovens não sabem de nada, vocês não sabem de nada. Vocês só tem o Twitter, os Facebook, os Snap pra nudes. Nudes, cara. Nudes. Como é que a gente trocava pra nudes? Que dificuldade enorme pra trocar nudes. Olha, era um perigo. Tinha que deixar uma pasta oculta no computador com a foto da sua rola e torcer pra sua mãe não achar. Olha que coisa triste que era. Ninguém tinha celular exclusivo não, filha. Era, olha, contar pra vocês. Vocês nasceram com mel na chupeta. Vocês nasceram uma geração muito, muito boa. É, enfim. BBB 16. Existe uma persona no BBB 16. É. Que ele pode até levantar rápido. Mas que senta, senta. Chamado Renan. Renan Barbie. Renan Barbie. É uma Barbie. Eu só vi prints de Twitter dele, mas olha, os três que eu vi, não tem como negar. Eu vi os GIFs, né? Que é muito pior. É. Pelo estralar do chicote. É, pela música do Luan Santana, se cuja é uma banana. Vamos fazer umas rimas agora. Falta de estralar do chicote. Esse cu vem levando bote. Vem dando bote, sei lá que porra era. Então, aí tem uma coisa que o Renan ainda não sabe. Que ele é gay. Exato! Ninguém avisou! É utilidade pública. Como faz pra se comunicar com quem tá lá dentro? Ajuda Pedro Bial! Eu quero falar pra ele, tipo, moço, desculpa, mas você é gay. Moço, alguém tem que, por favor, avisar ele que ele é gay. Alguém avisa, gente! Quem não tá sabendo? Ele não tá! Ele tá fazendo todo. Sabe o que ele tá aparecendo? Tá fazendo a egípcia. Tá fazendo a egípcia. Fazendo a pêssega, desentendida. Ai, eu gay, credo! Então, aí, eis que esse bombadão tava falando com outro bombadão. É, sim, o Renan que, tá falando que o outro que o Renan já elogiou muito o sorriso do bombadão. Vixe. Ah, eu vi isso. Porque quando eu cheguei na casa, a primeira coisa que eu vi foi o sorriso do Daniel. Nossa, gente. O sorriso dele é muito cativante, é lindo, esse cara. Isso é um negócio que a gente fala no futebol de domingo, a gente fala muito disso. Goleiro. A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui foi o seu sorriso. Pior, você tem um sorriso que... Isso é uma coisa de macho. Olha. Isso é... Cara. Lá no sul é muito comum elogiar um brother dessa maneira. Parece que... Sabe, eu lembrei agora o que parece. Parece que aquela pessoa tá com ranho escorrendo pelo nariz. Todo mundo tá olhando, mas ninguém fala pra ele. É exatamente isso que tá acontecendo com o Renan. Tá todo mundo vendo. Todo mundo vê o que tá acontecendo. Mas ninguém tá tendo a coragem de chegar pra ele e falar, vem cá. Você é gay, cara. É. Entendeu? Não tem nada de errado com isso, mas você é gay. É. Tá, põe a cara no sol. A última notícia aqui foi ele falando que já se interessou por homens. E a foto que ilustra ele dando a maior manjada de rola da história da televisão brasileira. É. Porque ele tá perpendicular. No cara do sorriso. Exatamente, ele tá no ângulo de 15 graus com a rola do cara. Então os dois sentados no sofá, a gente vai colocar a imagem no post. Olhar 43. Olhar 43 secando. Tá com o olhar ali, olha. É. Milimétrico. Porque eu já senti atração por homens, mas quando eu tinha 16 anos. Sim. Hoje eu não. Hoje eu não sinto mais. E essa rola aí? Pera, caiu um negócio. Gente, então vamos fazer um bolão? Quando que ele sai do armário? Acho que a primeira festa que ele beber pra fazer vai dar bosta. Ai, sei lá. Será? Você faria isso? O quê? Sair do armário no BBB? Nossa, mas com certeza! É mesmo? Eu chutar um palmeiro no meio da pista. Cresce a maior audiência da história da Rede Globo. É, a Globo ia, tipo, a Globo... ia ficar te devendo. Nossa senhora, a Globo ia ter 10 mandamentos que superasse isso, rapaz. Nada, olha, tem 10 mandamentos que superam um homem chupando o outro no meio da pista de dança. Não, não tem. Nada, não nada tem, que A Globo não sabe se tá perdendo. A Globo tá torcendo. Será que é um fã da Globo? Não. Olha, pode ser. Expulsá-lo do armário? É, pode ser. A Globo falou assim, olha, mas esse cara aí tem potencial. Tem potencial aí pra dar um... Bolinha chegou a pegar muita mulher? Não, esse potencial que eu tô falando, cara. Comigo, acompanha comigo. É. A gente não sabe se a audiência tá boa, mas no Twitter o sucesso que ele tá fazendo é... Ah, ele falou que conhece todos os memes da Inês Brasil. Ah! Eu sou fiado com esses todos mesmo da Inês Brasil. Se praticamente. Mano! Praticamente eu perdi o certificado. É! Mano! Não tem mal o que falar. Tem. Alguém pede pro André Marques de novo na casa, toca Lady Gaga, pelo amor de Deus, na próxima vez. É verdade. Toca Lady Gaga, pelo amor de Deus. Eu vou Lady Gaga! Mas toca. Quem que falava assim mesmo? Aí era um viado chato. Era o Serginho. É. Toca 3 horas da manhã, depois que ele toma umas 2, 3 tequila. Aí. É. Aí. Então, vamos fazer um bolão. Quanto é que ele sai do armário? quando? É. Hoje tá na terceira semana? Não sei que semana que tá, mas quando o bonitão lá, o do sorriso sair, ele vai sofrer. Vai. Muito. Vai, muito. Muito. Vai falar que ama tudo. Caraca. Ah, eu acho. Você acha que ele não vai sair do armário? Não. Não? Acho que não. Mas ele não tá conseguindo segurar. Não tá. Você tá vendo que ele não tá conseguindo. Na verdade, ele tá no armário só pra ele, né? Ele tá num armário imaginário. Ele tá numa arara, só, só tá pendurado. Só tá esperando cair. Sim. Você vê que ele começou bem, mas agora não tá conseguindo segurar. Parece que eu pedi duas coisas. Eu pedi pra ele sair do armário e ouvir a rádio não. Sim. Porque ele pode ser o nosso europeu. Pode. Opa. Pode. Então tá, vamos pro próximo. Próximo. Ah, um especialista disse a seguinte frase, abre aspas. Ele é especialista em quê? Ele é PhD, PhD porra nenhuma. Eu tô procurando aqui agora, é que eu comecei a falar, não deu pra cortar. Peraí é que eu vou procurar. A gente é especialista também, a gente tá falar mal da vida dos outros. A gente tá procurando aqui a matéria, a gente vê que a mulher foi casada com alguém e se tornou autoridade no assunto. Lógico, se é casado com alguém, você tem todo PhD pra falar depois, né, caralho? Fala com propriedade. Fala com propriedade. E não tem, cadê a matéria? Você. Que é aquilo ali? Cumprimentando. Ah, cadê? Acho. Nossa, é uma entrevista, não. Ah, tem até o livro. Cadê? Nossa, que grande, mano. Nossa, mas também. Eu tô em dúvida se daqui é a mulher ou o marido. Ah, é a mulher. É por isso, já sabemos por quê. Ele não era gay, mas ele fez questão de virar. Ai, que bancada, vai. Mas acho que ele é especialista por isso, cara. Eu não tô achando nada aqui. Mas a especialista é a própria vítima. É a vítima. A gente tá selecionando. Ah, ele é especialista em casamentos. E não conseguiu salvar pra... Ela casou com gay, cara. Ela é especialista em casamento e casou errado. É isso? Exatamente. É tipo o Santo Antônio, que era solteiro. Casamento era esperto ele, né? Só casava os outros, ele jamais. É esperto igual Jesus, vê se ele casou. Não. Não. Então tá, tem uma especialista em casamentos chamada... Bonnie Kyle, é uma americana, ela foi casada com um gay e ela escreveu um livro, Querendo as Mulheres dessas Situações. E ela escreveu. Ela afirma. Ela declarou. Se a mulher desconfia que o marido é gay, ele deve ser. Não. Ai, tá tipo frase de calendário. É. Olha, o que será que ela ia achar do Renan? Será que ela ia deixar alguém casar com o Renan? Não, eu ainda tô, tipo, analisando a frase. Ah, se você desconfia, então deve ser, né? Tipo, conselho de amiga, tá ligado? Ai, deve ser mesmo, amiga. Olha, não sei, mas deve, né? Velha. Ai, cara, ela... Porra, especialista viveu anos e anos só pra falar essa frase. Então tá. Bonnie Kyle separou do marido em 1982 e descobriu que ele era gay. Daí em diante usou sua própria experiência para ajudar quem está dos dois lados da questão. No seu site, Gay Husbands and Straight Wives, maridos gays, mulheres e héteros, especialista em casamento diz como descobrir que seu marido é gay, como sair do armário se você é o marido, como superar a situação e seguir com a vida como ela própria fez. Agora estou interessadíssimo em descobrir como descobriu que seu marido era gay. Vamos ler aqui. É um suspense, né? Isso? Olha como ela vende o livro. Ela vende o livro assim. Ah, bem pensado. Aqui. Eu justificava que poderia viver com meu ex-marido se ele fosse bissexual, não gay, e só tivesse que responder às necessidades de sexo com homem uma ou duas vezes por ano sem que eu soubesse. Mas que sonho de casamento maravilhoso! Hã? Passe livre duas vezes por ano? Sem que eu soubesse, é? Não entendi. É, ele podia comer, dar pra quem ele quiser, mas não podia saber. Entendeu? E aí eu continuava casado com ele. Ah, mas que gay que ia querer fazer sexo? Escondido? Não, é, duas fazer... vezes por ano? Tem que fazer escândalo, né, mano? Se tem uma coisa que gay gosta... É de dar. Exatamente, é sexo. Duas vezes por ano. Não, minha filha, eu prefiro chutar sua bunda. Ele ia transar com ela também. É, mas não é a mesma coisa. É, não deixa. As mulheres têm que aprender a confiar em seus instintos. Eu falo aqui na matéria do tempo. Exatamente. Se você acha que o seu marido é gay, ele deve ser. É. É basicamente isso que ela tá dizendo. Confiar no seu instinto. Ela foi casada com um gay, ela é especialista em casamento e ela deve ter ficado muito tempo pra elaborar essa frase. Que a gente fala todo dia. Que coisa, não. Imaginando como é que ela se tocou, cara. Não sei também. Vai ter que comprar o livro pra saber. Vou ter que comprar o livro. Acho que ela falou, nossa, vizinha é bonita. Eu falei, também acho. Já foi o primeiro sinal, né? Aconteceu algo extremamente sensacional essa semana em Porto Alegre. Algo gratificante. Gratificante. Alegrou a minha semana, eu diria. Durante um encontro na Assembleia Legislativa, essa palavra é difícil, Legislativa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o deputado. Ele é deputado ainda? Ele não tinha sido cassado? Não. Ele tinha sido cassado, que levou no estuprar a mulher da pera feia? Eu não sei o que eu acho que as coisas vão acontecer não, sério. Não, esse bosta assim. Continua. Eu não sei o que eu acho que vai acontecer sério nesse país. Esqueço que eu tô no Brasil assim. Pois é. Então tá, o deputado Jair Bolsonaro recebeu um purpurinaço. Exatamente. Um purpurinaço. O que consiste purpurinaço? Fizeram carnaval na cabeça dele. São cinzas de bichas mortas. Exatamente, porque como diz a lenda, bicha não morre, vira purpurino. Epa! Jogaram uns 3 sacos de purpurino na cabeça dele e chamaram ele de homofóbico racista. Isso. Exatamente. E ele ficou putaço. E ele ficou putaço, eu não vi o vídeo, só vi a imagem. Ficou putaço. É, foi ao vivo, né? Falou que foi falta de respeito. É falta de respeito, esses viados, filho da puta aí. Esses viados. Só tem respeito comigo. Que ao invés de dar, fica aqui tacando purpurino. Tem que morrer. Esses viados querem comer criancinha. Fazer da Silvia virar viado também. É isso aí. Exatamente, vou ver. Eu acho que foi pouco. Eu acho que foi pouco também, devia ter enfiado dele no cu. Ah lá, põe o vídeo, põe o vídeo. Tá no link aí, gente, assiste o vídeo com a gente. Olha lá. Tô nervoso. Como ele gosta de debate, ele gosta de falar muito, dessa vez ele não ficou muito tempo falando lá, né? Ele foi embora rapidinho, mexeu a cabeça. Depois é fácil falar, né, mano? Depois até eu falo. Você lembra das melhores respostas? É, depois, puta, quem nunca foi pra casa pensando no ônibus, aí você pensa, porra, devia ter dito aquilo. Todo mundo é assim. Quem nunca? Na hora você não lembra, mas depois você lembra a melhor resposta, a vontade de vontade de pegar o telefone e mandar uma mensagem pra pessoa da resposta. E mandar PS, era isso que eu devia ter dito naquela hora. Exatamente. Então tá, vamos acabar agora. É a última parte. Não, acabou? Sim. Não, agora é o teste. Ah, é o teste. É o teste. Ah, é. Com os tambores. Eu preciso ver o teste. Duda e eu faremos um teste pra ver se eu entendo do mundo lésbico. Pra ver se eu sou um fã de Chimbalaê. Pra ver se eu posso usar ou não a camisa de flanela. Bom, Maria Gadu você já conhece, né? Sim, não posso, mas conheço. Nossa, eu não suporto. Então a Duda vai fazer um teste de gírias gays comigo, que é do Põe na Roda. Põe na Roda começou esse ano com uma série de vídeos lésbicos direcionados às mulheres. Direcionado às mulheres. Porque tinha muito vídeo gay, alguém deve ter reclamado e eles fizeram. Agora, no começo do ano inteiro, são só vídeos com lésbicas, tá muito legal, a gente já postou uns dois. E agora saiu um teste para héteros tentarem adivinhar as vidas lésbicas. Como não temos héteros aqui nesse programa, vou fazer a vez dele. Sim. Certo? Eu sou mais próximo de um hétero menino. Então vai. Vamos começar o teste. Vamos lá, começando o teste. E a palavra é... Girina. O que significa girina? Girina. Nossa, as lésbicas, mano, de plantão agora já devem saber a resposta. O que significa girina? Lésbicas, tem um sinal, por telepatia. Eu acho que girina é a pepeca. Não. Será? Será? Você está certo disso? Você quer pedir ajuda às cartas? Eu quero pedir ajuda para os universitários da USP. De humanas. Eu acho que é pepeca. Será que é pepeca? Vamos ver se é pepeca. Para você que não sabe, Dirina é aquela lésbica novinha. Puta merda. Porque nós temos as sapas. As sapas já sofreram a metamorfose. Já, entendeu? Faz sentido. Já são formadas. E a Dirina ainda tá ali no processo de evolução. Puta merda, mano. Nunca mais ia pensar nisso. Girinas. Girinas ou Sapa Kids. Olha, porque 90% da minha resposta vão ser vagina. Certeza. A dos héteros também. Exatamente. Segunda palavra. Caminhoneira. Tá, essa eu sei. Caminhoneira é a lésbica que é mais menininho. Que é, nossa, mais fortinho. Assim. Como você é gentil. É macho. Caminhoneira. Caminhoneira é aquela lésbica masculina. Exatamente. A lésbica que coça o saco. É, lésbica Rebeca Guzmão. Porque ela era grande, hein? É. Porque ela era enorme. Que lembra, dá um Google aí pra você ver a Rebeca Guzmão, você vê o tamanho da puta, do outro. Era, tinha um senhor caminhão, uma Scania. Aquela boleia enorme. Aquela boleia tem história, hein? Próxima palavra é brejo. Brejo? Brejo. Porra, pera, vou fazer uma, porra, uma ligação das palavras ali. Girina é as novinhas, sapas são as mini, então o brejo deve ser um lugar cheio de sapas. Deve ser uma balada, sei lá, é um lugar com muito sapatão. Brejo, então o brejo é qualquer lugar onde tenham várias sapas reunidas. Também conhecido como campo... Não. Da USP. Da USP, você quis dizer. Também. Também. Também é conhecido como campo da USP. Quando tem várias sapas reunidas, é um brejo, ok? Ok, certo. Próxima palavra. Próximo. Sapatilha. Sapatilha? Sapatilha. Porra, sapatilha. A sapatilha é uma coisa de balé, assim, que é... Sapatinho de balé, mano. Eu acho que é uma lésbica mais menininha, assim, mais feminina. Sapatilha é aquela lésbica feminina, bonitinha, menininha e tal. Mas, cara, não achei. Você acertou. Eu não achei que eu ia tão bem, eu tô surpreso comigo mesmo. Ah, você tá bem, você tá bem. Próxima palavra. Próxima. Fancha. Puta! Eu adoro fancha. Fancha é muito bom, gente. Fancha, mano. Fancha. Que palavra é essa, cara? Fancha! Fancha? Pera, tá difícil. Fancha, caralho, cara. Fancha, eu não consigo parar de pensar em Sancho Pança. Não tem nada a ver, certeza. Fancha. Cara, pensa em coisas lésbicas. Pensei em Orange and the New Black. Fancha. Cara, que tira é essa, viu? Fancha. Você quer pular? Não, eu quero tentar. Deixa eu pensar. Ah, mano, eu vou chutar pepeca, porque não é. Certeza que não é, mas eu vou chutar porque não passa mais nada na minha cabeça. Tá. Tá pepequinha. Ó, eu não sei o que elas vão falar, mas numa fancha era aquela sapatão meio moderninha. Assim. Ah, é? É? Ah, mano. Fancha é lésbica. Ah, mano. Apenas lésbica. Ah, que tá porra. Vendo aquela fancha ali? Tá vendo aquela fancha que brilha no céu? Ah, mano, gira de bosta. Ó, gira de bosta de não, vocês. Não, fancha, né? É bom. Fancha é muito bom. Fancha é bosta. Ah, você prefere sapatão? Prefiro lésbica. Não, lésbica é ruim. Lésbica me lembra Ana Carolina. Ah. Outra palavra. Panqueca. Panqueca? Nossa, confesso que essa eu não sei qual é. Panqueca? Panqueca. Eu acho que é a pepeca depilada. Faz sentido. Faz muito sentido. Eu acho que é uma novinha depiladinha. Vamos ver o que é. Panqueca é a lésbica que se diz passiva. Tá, mano, qual que é o sentido? O que tem a ver com panqueca? Não sei. Tá, não sei também. Não sei, não gostei. Não gostei. Eu não uso essa. Você lésbica que está ouvindo a Rádio Bell, você usa a gíria panqueca? Você é panqueca? Não. Você é panqueca? Não, é melhor saber se você usa a gíria panqueca. Não, se você acha que você é panqueca, você pode falar também, porque eu não conheço. Sim, mas a gente tá falando da gíria. Se você, você usa a gíria panqueca, vocês respondem aí pra gente. Eu nunca ouvi falar, nem a Duda. Não. Lesbian chic. Tá. Eu óbvio deve ser uma lésbica hipster. Eu não sei. Pra mim, isso aí era uma música do... É isso aí. Daquela que eu odeio, Band Wall? Não. Do Cansei de Ser Sexy. Outra bosta também. Lesbian chic. Tá, eu acho que é uma lésbica hipster. Lésbica hipster, ok. Vamos ver que eu não sei. Porque eu odeio hipster, por sinal. Lesbian chic. É aquela lésbica rica, fina. Faz sentido. Né? Faz sentido. Na cara. Eu não conheço nenhuma lésbica chique. Você que ouve a Rádio Bell é uma lésbica chique, tem contato com a gente. Próxima palavra. Rebuceteio. Rebuceteio é muito bom. Rebuceteio, The L Word. Eu consigo explicar rebuceteio em uma série, The L Word. Rebuceteio. Rebuceteio é o... way life das épicas, é um bom de vida das épicas. Não? Não sei. Rebuceteio pra meninos é quando dá uma bosta muito grande. Aí é um rebuceteio. Tá. Mas eu acho que nesse caso é... pegação. Muita pegação. Muita pegação. É o sexo... a pegação lésbica. Quase. Pegação. Peraí de dar dicas, vai. Pegação lésbica. Tá. Pegação lésbica. Rebuceteio. É o ato de rebucetear. É o ato de rebucetear. O que é rebucetear? Rebucetear é quando você já pegou uma menina, que já pegou a menina, que já pegou a sua ex. Ah. Ou então é a ex da sua ex que pega a sua atual. É isso, entendeu? Eu achei que era tudo se pegando, mas todo tipo de sexo. É todo mundo se pegando, mas não é necessariamente ao mesmo tempo. Não falei ao mesmo tempo. É. Todo mundo se pega entre si ali. É isso aí só mesmo. Que eu achei que era um grupo fechado, não no mundo lésbico inteiro. É, no mundo lésbico inteiro. Mas que coisa. Mas que coisa. No mundo gay também acontece. Você não chama gay, eu fico com o seteio? Ah, assim, podia. Às vezes não é seteio, eu não sei. Você acertou bastante! Você tá bem entendido! Não, mas é porque são muito explícitas as palavras. É o que significa. É, tipo fancha. É bem explícito. Só que não. Bom, essa foi a Rádio Bell. Ai, gente, você precisa gravar com vinho mais vezes. É, com vinho. Vinho dá certo, gente. Ouçam com vinho também. Ouçam com vinho, que a sua experiência vai ser muito mais proveitosa. Mas começa a beber uns 20 minutos antes de ouvir. É, que é pra bater. É, junta o rebuceteio aí da vizinhança. Junta o brejo. Chama as fanchas pra ouvir. Vamos ouvir todo mundo junto. Divulga, tá? Divulga aí pra gente bastante. É compartilha aí. Dá o like. Isso, tem que dar o... A gente não falou dos nossos meios de contato. Nossos meios de contato. Exatamente. Manda um e-mail para radiobel@mfm.com ou segue a gente no Facebook. Ou no Twitter. Rádio Bell MFM. Procura lá, tem tudo lá. Então é isso aí, galera. Até a próxima. A gente não sabe quando vai ser. Esperamos que seja logo. É isso aí. Beijo, galera. Tchau, falou. Tchau. Assiste... 20 minutos, mas que curto. Assiste ele. Lendo os comentários. É isso que eu ia falar agora. Ele respondendo a Paula Brat, sério, mano. É muito fofinho. Eu nunca pensei que eu fosse achar o Drauzio. Ele ela é muito bonitinho. Ele respondendo a Paula, sério. Ninguém explicou pra ele, pô. Ele não sabia que ele era Star Wars. Ficou meia hora que o cara fala, Guerra das Estrelas. Ah, Guerra das Estrelas. Eu não assisto Big Brother, eu não gosto de Big Brother. Sabe o que eu não gostava? O que você não gostava? Lá vem. do marido da Gobeleza, aquele gringo. Velho. Ai, ele tinha uma cara de tarado. Sim, ele que pintava ela, né? Foi assim que ele pegou ela. Sim, ele pegou ela e depois ele começou, tipo, falar, não, não quero mais você, eu quero outras. Esperto ele. Ah, vai ter alguém morreu, né? Morreu? Porra, morreu, cara. Sério? Sério? Eu ia estar xingando. Falei, nossa, mas antes tinha todo um trabalho artístico. Hoje são faixinhas na Globeleza. Ah, é. E é CGI, né? Globeleza. Ah, não. Morreu, não. Tá vivo? Viu? Tá vivo? O quê? Tá vivo. Ah, 93. Ah, casado com ele. Ah, ele que faz, ele fazia todas as vinhetas da Globo. Ele parece um outro ator da Globo. Quer ver? Deixa eu só achar uma imagem dele. Olha lá. Sabe o que ele parece? Parece o Odilon Wagner, se liga só. Odilon Wagner. Olha lá. Mas é igual. Eu sempre confundi os dois. Apareceu na novela e falou, olha lá o marido da Globeleza. Não era. Que bosta. Então vou voltar. Você tá falando o Big Brother. Ai, caramba, cara. Mano, o que que tem que fazer? Ai, caralho, cara, esqueci o que eu falar. Ai, o vinho fazendo isso. Caralho, o que que era mesmo? Você sempre sofreu da memória? Sim. Então, que manevinho. Eu preciso de uma desculpa. Ai, cara. O que a gente menos queria falar era do Renan. Que mais rendeu. Mas sabe por que rendeu mais? Porque ele tá falando mal dos outros. É por isso que rende. É por isso que na frente da sua casa tem aquelas velhas sentadas, por exemplo, fica a buceta da tarde inteira falando todo mundo na rua, porque rende. Porque o papo não morre nunca. Porque não morre nunca. Você acaba de falar da casa de uma família, já tem outra família pra falar na outra casa. É, aí passa alguém na rua, e já aí, muda aí, totalmente. E aí você levanta a capivara porque passou na rua, né? Você levanta a picha. Vai. Eu acho que a gente devia sentar na rua com os vizinhos quando tava conversando. Sabe, e gravar? Você que mora longe, quando você vem, tipo, você faz faculdade de cidade, quando você vem pra sua casa, senta na rua com as véias. Tô desacostumado com de gravar, e aí fico esperando a música na minha cabeça. Tipo a deixa. É. Eu tô pensando numa música. Tem que pensar na trilha sonora pra começar também. Não sei mais nenhuma música aqui. Eu gosto dessa conversa iniciatória que eu corto tudo depois. Iniciatória. Sim, eu vou falar. Existe, essa palavra existe. Como não existe? Como não existe? Não existe iniciatória. É um ritual iniciatório agora? Comer durante a gravação mesmo? Bebendo eu aceito, comer não dá. Por quê? Porque você fica comendo, cara. Bebendo, você engoliu, acabou. Você fica no WhatsApp? É porque eu não tenho celular. A gente gravava no... Então... Tá, vai.